DJ Zico Mix, profissionalismo e competência sempre ao seu dispor. Não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar que eu te amo. Toda vez que eu estou frente a frente com você, é um sonho. DJ Zedilson e de Elsa vem de frente pra galera, o ciclone, o furacão do som. DJ Zedilson e de Elsa vem de frente pra galera.